Alô, alô, Parnaíba! Você está ouvindo Fazendo Barulho nas Ruas de PHB. O clima tá pra praia, pena que a passagem tá cara. Moçada e Gracinha, bora baratear. Um abraço pro Paulão Violento, tocando violão no Bar do Pereira. Pro Gancha, que tá neblinando as ruas do bairro Piauí. O Lalo passou de bike voado rumo ao bairro São José. Alô, G. Carlos, passa na casa do Yokai. E ó o míssil. E pra você que gosta de um bom bep. Bem-vindo a Fazendo Barulho nas Ruas de PHB.